tio. Eu estava aqui pensando há quanto tempo, afastado do foco do plano. Eu ando sem direção, pareço estar perdido. Um leão por dia é pouco pra quem está sozinho nesse inferno, onde não se tem o calor humano, onde o gelo consumiu o coração dos mano, onde a compaixão é algo não compartilhado, onde vejo no Instagram milhares de sorrisos falsos. Flash, pose, retrato, aceitação, curtidas, likes e um vazio sem dimensão. Dor vejo se em cada olhar, entre igreja e bar, muitos buscando se aceitar. Aceitar que já perdeu a guerra e vive em desespero, entre a ternura do amor e o convívio com medo. Eu vejo tudo de fora, acovardado, estagnado. Eu tô vendo morrer dezenas de aliados, entre filosofias vãs e a religiosidade. Eu preferi tá ao teu lado, Deus busca a santidade, mas enfraqueci o espírito, fortaleci a carne. Me enganei quando pensei que o cair fazia parte. Aqui estou até hoje ferindo o coração do pai. Um banquete no túmulo, jogo de Satanás, buscando forças pra voltar à sala do trono, reconhecendo que sou nada como todo ser humano. Vem, sua história não termina assim. É hora de se renovar. Enquanto o joio cresce, o trigo não pode parar. Vem, sua história não termina assim. É hora de se renovar. Enquanto o joio cresce, o trigo não pode parar. Queria poder molhar os teus olhos, varão, e te abraçar e lembrar de um amor que anjo ou demônio não pode apagar. Mas senta aqui, irmão, bola uma ideia comigo. Eu tenho um assunto contigo, movido pelo Espírito. Yeshua sobe e traz vida, então conversa não restaura se não tem unção. Porque eu não posso falar, falar e morrer falando, se o tesouro que eu falo não estou me tornando. Quantas vezes o povo de Deus amelou na missão, mas ele aceitou quando eles rasgou. Não rouba mais o coração. Arrependimento gera perdão, sim, resultado de uma conversão. O fato é que ele tá ali, fiel no mesmo lugar, olhando a janela com amor, esperando o filho voltar. Parece que eu já vejo a cena. Voltar pro pai que abraça o gema. Quem me viu, quem me vê, sabe o que Deus pode fazer. Não existe plano B, irmãozinho, só plano A, e Cristo é o caminho. A tentação só vence quando eu me esquecer. Quem eu sou no pai, a identidade eu perder. Esqueço que eu sou filho, esqueço que sou amado, esqueço que não foi de graça, por alto preço que eu fui comprado. Pela glória do meu rei é aberto a visão, e quem ontem era escravo passa a ser retaliação. Yeah, nós é resposta do céu, irmão. O pastor que nós quer ver tá ouvindo essa canção. É hora de ação, para de questionar.